Alfa Aeródromo, India Mike Alfa. Chame torre, 1862 bom pouso, India Mike Alfa. Mike Alfa. Torre, boa noite, India Mike Alfa. India Mike Alfa, curtindo a aproximação, é a porte vertical da rotatória, ajuste no 0 no 3. Vertical da rotatória, 613, India Mike Alfa. India Mike Alpha, confirmando o senhor número 2 para pouso, reduza velocidade a porte 3 milhas agora nas instruções. Passará 3 milhas, certo. Dá 3178, complete LS com a torre, 1862 é bom pouso. 1862, tá, 3178, bom trabalho. Rotatória, India Mike Alpha. Gente, continua a aproximação, reporte na 3 milhas da cabeceira 17, India Mike Alpha. Mike Alpha, tá avisando o tráfego. Gente, continua a aproximação, reporte 3 milhas. Torre Salvador, boa noite, Celtan 3178, final normal, 3 pouso bastante travado. Celta 3178, boa noite. Avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-6 nós. Só informa o tráfego a 5 milhas do aeródromo, setor norte, se aproximando para pouso 1-7, sem interferir com esta aproximação a 1000 pés. Celta 3178. India Mike Alpha, para evitar o pouso simultâneo, a aeronave se aproximando do estão no zero, façam 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final do 1-7. 7, India Mike Alpha. sinal na 7, o India Mike Alpha. India Mike Alpha, atualizado pouso pistão na 7, vento 120 graus, 07 nós. Atualizado pouso, baixou, voo, India Mike Alpha. Tá 3178, solo 107, vai levar à direita, mantendo a minha escuta. Após táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, o TAN 3178. India Mike Alpha, solo aos 2-0, confirme o pátio. 72 backtrack, aporte livrando a pista, o India Mike Alpha, pátio 5. TAN 3178, autorizado ingresso pátio principal via Juliette, portão 07, chame 1234. 1234. Sente livre frequência, boa noite. TAN 3305, boa noite, com a informação Bravo, pronto, cópia Recife. TAN 3305, informação Bravo, correta, ajuste 10 no 3, está pronto para cópia? Primativo, TAN. Autorizado em Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 330, decola 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, Puca, Jamo, após Jamo, Caju, controle 120 decimal 8, transponde 5066. O TAN 3305 não conseguiu copiar a autorização, tem uma forte chiada no fundo do seu rádio. Sente como recebe? Ah, agora alto e claro. Autorizado. autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 330. Decola dando zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju. Transponder 5066, controle Salvador 120, decimal 8. Afirmativo, autorizado nível 330, Upper Whisky 58, decola dando zero, curva esquerda Puca. Saída é a Puca, Jamo. Caju, 120, decimal 8, controle acionado 5066, 305 da tarde. Confirmando, saída Puca, Jamo, Pajamo, Caju. Onde intercepta o Upper Whisky 58. Matiu, Puca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58, intercepta a posse. 5066, transponda 208. 3305, desmento com a Jamo, ponto para puxa, acionamento. Tamanego, 3305. Torre ao 6224. Prossiga, 6224. 240 para Aracaju, informação. Gente, aguarde um minutinho, informação a Bravo, Justino 0 no 3. Matias Bravo no 0 no 3, Puca Caju, confere. Puca Jamo direto, confirme o nível 240. Afirmativo. É, eu tenho aprovado aqui 190, você aceita ou prefere coordenação? Não, coordenação do estado, tá? Gente, um minutinho. Continuar 6224, o nível de voo 240 tá incorreto, cara, a saída. O senhor prefere 230 ou 250? 23. Gente, um minutinho, por favor. Oxenema 224, pronto para a cópia? Oxenema 224, pronto para a cópia? Prossiga. Alto autorizado Aracaju, New de voo 230, decola da 1-0, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, Jamo, após Jamo direto Aracaju, transponder 5076, controle Salvador 120, decimal 8. Ok, decola da 10, Puca, Jamo, primeira curva esquerda, 5076208. Coteja o nível, por favor, o sistema 224. Afirmativo, Puca, Jamo, curva esquerda, decolando da 10, 5076208. O nível, coteja o nível, por favor. Nível 230. O sistema 224, cotejamento com essa, ponto para pushing back e acionamento. Afirmativo, informa que chama, vai fazer acionamento na posição. Sim. Torre, tá 3305, pushback acionamento no 9. Tá 3305, pushback, essa, pushback em coesão aqui, pessoal, chama para o táxi. 3305 no 9. Leva táxi 3305. Salvador, boa noite, Europa, Ciro, 84. Salvador, 84, standby 1. Standby. Para o táxi, o 3305 da SAM, 79 a bordo, Natal 3h30. 30579, táxi via Pátio Índia, Houston 013, reporte, ponto espera pronto. Via Pátio Índia, ponto espera pronto, reportaremos, 3305. Europa 084 Ground. Go ahead, Europa 084, boa noite. Informacion Alpha, stand 10, we are ready to copy startup. Okay, you are ready to start up too? Yeah, it will be on time. Okay, stand by 1-2, copy IT clearance. Information Bravo, it's available. Just a minute, please. Europa 084. We are ready to copy startup clearance when you departure clearance when you have it available. Okay, just a minute, I just coordinate your departure. Ok, 3305, quando pronto no ponto de espera, está autorizado a ingressar e decolar. O ajuste é 1013, o vento é uma centena, 8 nós. Afirmativo, Sal. A linha na 10, vamos iniciar a decolagem. 3305. Vai fazer 84, vai fazer 84. Vai, deve fazer 84. You are clear to Madrid, flight level 370, via Upper Whisk 50, then Mossoró, after that Upper November 866. After, you are clear as your flight plan holds. Airborne runway 10, left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, Flock transition, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie Kilo. Salvador departe on frequency 120.80, Squawk 5102. Salvador, boa noite, web 796, passa nível 310 para o 1950 na Mari. 796, boa noite, senhor, identificação, desça 2000 pés na proa de Duna, ajuste 1013, reporte localizador. 2000 na proa de Duna. 1013, acusanada localizador, web 57196. Fly 100, Europa 084. Europa 084, Squawk 5102, and after Upper November 866, you are clear, just the flight plan hold, as flight plan hold, just the hold. Roger, after Upper November 866, and then flight plan hold. Affirm, and the is Squawk 5102. 5102, it's coming. 34, it's correct. Come back to push and start the gate stand. We'll call you for push, Europa 084. Aos 37 decolado, chame controle, 120.8, bom voo. 208, boa noite, 3305. Salvador, 3305 da TAM, boa noite, Pouco Caracaju. 3305, boa noite, contato radar, sobe 330, direto Jamo. 330, direto Jamo, 3305.